17, 14 no solo 03, libere à direita, mantenha em escuta. Táxi via Alfa Kilo para o gate 04. Está autorizado prosseguir até o gate 4. Ok, nessa escuta Alfa Kilo até o 04. Pronto, gol 1704. 714. Tá 3226, chefem, pouso autorizado, pista no zero, vento 050 graus, 3 nós. Livre pouso, tá 3226, na pista 10. Tá 3600, vista para 2000 pés, ajuste de altímetro no 013, reposta estabilizada LF. Descida autorizada para 2000 pés, ajuste de altímetro 10013, na reportagem estabilizada no ILS, tá 3600. Salvador, boa noite, é o 3891 da SAR, Brasil. Boa noite, 3891, identifique, desça para o nível 040, chegada a Bonfim. A Bonfim Centro November está sob vigilância. Só tem a prova de VOR, reporte descida. Mantenha a descida, senhor. Desça para 2.500 pés. Ajuste padrão no 03. O TAM 3226, solo ao 07. Táxi via Alfa e Kilo e reporte para ingressar no pátio principal. Alfa e Kilo reportará para o pátio principal, tá 3226. Botão 3226, tem o táxi autorizado para o gate 08, ok? Prossiga pelo pátio de cargas. O 08 vai prosseguir pelo pátio de cargas, botão 3226. Torre Salvador, é o gol 1805. 1805, tá pronto pra qual que é Natal? Afirmativo, senhor. Está autorizado, Natal, o nível é o 370, via Pesolu 10, decola da pista 10, primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Zipar, o controle 119 decimal 8, e o transponder é o 5171. Gente, autorizado Natal, nível 370, via o Upper Zulu 10. Saída Puca, transição Zipar, decolagem da 10, curva esquerda após, controle 119 decimal 8, o transponder é 5171, o gol 1805. Correto, gol 1805, chame pronto, tá puxando esse lá no portão 3. Chamará pronto, puxa, portão 3 do 1805. Controle Salvador, muito boa noite, Web 5899. Boa noite, Web 5899, identifique, desça ao 060, chegada Mari. 060 Mari, possibilidade vai, Itaco, Odora, direto. Fui na proa de Itaco. Itaco, obrigado. 3891, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 3, autorizado LS, reposto estabilizado. Pega, portaria estabilizada. 3600, chame torre 118, decimal 612. Chama a torre agora em 118, 612, nesse momento está estabilizando no Glidebook. Torre de Salvador, cordial, boa noite. Esse é o 3600, estabilizou no LS. Boa noite, tá 3600. Tá livre o pouso, na pista 10, o vento 020 graus, 12 nós, o ajuste padrão. Afirmativo, ajuste padrão e o vento agora 020 com 2, rota 3600. Salvador, boa noite, triple 5317 com a informação, Charlie. Boa noite, triple 5317. Aguarde só um minutinho a cópia para Belém, o 5317. A sua escuta Belém para a cópia, o 5317, um minuto. Trip 5317 está pronto para cópia? Afirmativo, pronto, cópia 5317. Ok, Trip 5317 está autorizado Belém, o nível é o 380, via Pesolu 41, a posição Pires, após conforme o plano, decola da 1-0, curva à esquerda, subida Momo, transição Trova, o controle 1-9, decimal 8, acione o código 5403. Afirmativo Belém, 380 via Aperos Zulu 41 até Pires, depois conforme plano, decola 1-0, o perfil da Momo após Trova, 19-8 controle, aciona 5403 no transponder, o trip 5317. Correto, 5317, chame pronto na remota para puxar e assinar. Chamará posicionamento na remota, 5317. Trip 5317, a torre. Prossiga. Comandante, se eu sabe informar se em Belém tem algum voo para Caracas? Air Caraíbe, se eu não me engano, voa com conexão pra lá. Ah, ok. Simão Bolívar, né? Isso aí. Ok. 809, tá cruzando 190 para 150, sentindo a informação chave. Web 5809, desça ao nível 040, chegada a mãe, identifique. Chegada a mãe para 040, no chat 5809. No 896, mantenha presente proa, limitado pelo curso localizador para sequenciamento. Mantenha a proa, limitado pelo localizador, no 896. Tutan 3600, no solo 17. Continue o táxi pela Alfa, mantendo a minha escuta e pátio de cargas, aguardando o portão 09. Alfa, parte de carga na sua escuta, tá 3600. Alô, novembro, 2500. Eco Sul, novembro, desça para 1.500 pés. 1.500 pés, novembro. Boa noite, tá 3520, cliente da Charles, descendo até um refugiado. 3520, boa noite, identifique, desça o 050, chegada Mari. 050, na Mari, 3520. Mandou o gol 714. Gol no 714, prossiga. Autorização, Maceió. Vou no 714, destino que eu tenho aqui, Aracaju, confirme. Confere. É isso aí mesmo, confere Aracaju. Jet 5899, desça para 2000 pés, ajuste no 03. Para 2003, Jet 5809. É para o 99 ou 09, senhor? É para o 99. Ok, o 99 então entendeu para 2000 com 1013. 19 decimal 8, acione 5402. 230, decola 10, esquerda pouca, jump direto Aracaju, 198, 5400, 1714. Correto, e chame pronto para puxar e assinar o 1714. Bora. O TAN 3600 está autorizado, prosseguir pelo pátio 3, o prosseguir direto para o gate 9, 3600. 40, objeto 5809. 3600? O portão é o 09, ok? Gate 9, está autorizado o táxi até lá. Gate 9, 3600, o táxi. Boa noite, é o 3891. O 3891, continue na aproximação, aguarde a autorização de pouso, ajuste padrão. Ajuste padrão, aguardando a autorização de pouso, 3891. Torre Salvador, o gol 1805, pronto por estacionamento, portão 3. Autorizado, chame táxi, gol 1805. Chamar a táxi, gol. Tá 3891, pouso autorizado, 10, o vento é calmo. Livre posse, 3891. Retorne a este controle e faça a espera no palo de Itapuã. November 186. Controle igual no 896, estabilizado em LS. Chame torre 1 no 8, decimal 612 ou no 896. 118612, gol 18. Está visual com ambos? Afirmativo. Ok. Aguarde para cruzar o campo, a ingressar na perna do vento da 17, ok? Após a passagem do segundo tráfego. Mantenha, espere inicialmente sobre o farol e aguardando instruções. Novembro, poderia confirmar o vento, senhor? O vento no momento é calmo, o Novembro. Tem condições de prosseguir com o pouso na 35? Confirmo. Ok, enquadre-se como número 3 para o pouso, após o segundo tráfego na final. E reporte na base da 35. Lembra, vai reduzir aqui, iniciar 360. Boa noite, segundo 896, 3 milhas do índice Serra. Gente, no 896, continue na aproximação, é o número 2 para o pouso. O ajuste é 1013 e o vento é calmo. Aguarde pista livre. Vai dando pista livre, boa noite, 96. Sheila? Não. Ok. Autorizado o lock para o 5899? Afirmativo, ILS autorizado, rebote estabilizado. Ok, assim eu parei, 5899. Gol 896, informação de tráfego, temos um tráfego de pequeno porte, é um PA3 zona, está na base da 35, não interfere com sua aproximação, e informa o Airbus da TAM, tocando agora a cabeceira, aguarde pista livre. Gente dos tráficos, aguardando pista livre, gol 896. O Exulu November, ultrapasse a final da 35 e faça o 360 longo pela direita, ultrapassando a final da 35 e aguarde para interceptar a final, o pouso na 35. November, iniciando 360 aqui, pela direita. 7. Objeto 5809, reduza para 2009, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 3. Reduzindo para 200, 1013 para 2000, objeto 5809. O fiscal e o balizador no pátio, ok? Gente, Alfa, aquilo para pátio 3, 3891. Zulu November, complete o 360 curto, agora intercept final da 35, agilizando na medida do possível. Informa um Boeing da Webjet a 10 milhas, 10 milhas, cabeceira 10. Agilizar aqui, senhor. Zulu 896, pouso livre, 10, vento 060 graus, 3 nós. Livre pouso, boa noite, 96. Interceptando o lock, 5899. Chame torre 1 no 8, decimal 612, 5899. 86, boa. Boa noite, 4148, todo vento para 150, Mari. Azul 4148, identifique e desça ao 060 na chegada, Mari. 060, Mari. E 7 de autonomia, alternando Maceió. Ciente, gol 805, táxi até o ponto de espera da 10 e chame pronto para decolagem. Ponto de espera da 10, chamará pronto, 1805. Oi, só Salvador, web 5899, full ILS. Ok, 5899, aguarde pista livre, reporte passando externo, informa o tráfego de pequeno porte, aproximadamente 4 milhas da cabeceira 35, reporte passando externo, ajuste é padrão, aguarde pista livre, 5899. E 13, aguardando 5899, reportarei no externo. Voo no 896, solou aos 26, libera a direita, táxi via Alfa, mantendo minha escuta. Direita Alfa, você escuta, voo no 896. Eco Zulu November, quantas milhas da cabeceira 35? 3 milhas, senhor. Objeto 5899, posição na final? Uma milha do céu. Eco Zulu November, 360, curto pela direita e chame interceptando a final da 35. Foi informado que é transporte inteiro, senhor? Negativo. Transporte inteiro, foi informado no plano. Ok, então continue na aproximação, chama na curta final. Chamando na curta aqui, tá 2 milhas para a final. Ciente. O Torre, o Gol 1805 está no ponto de espera, pronto para ingresso no 190. Do 9 LS. E continue na aproximação, aguardando autorização de pouso. Eco Zulu November, pouso autorizado 35, vento é calmo. Pouso autorizado, November. Voo no 896, táxi autorizado para o gate 10. Voo no 896, prosseguindo pelo parte de cargas. 10 pelo parte de cargas, voo no 896. 1805, mantenha o ponto de espera. Mantendo o ponto de espera, 1805. Objeto 5899, tráfego já superado, colocando cabeceira 35. Eu tenho pouso livre na 10. O vento é calmo, o 5899. 99, livre pouso, visual com tráfego. O Gol no 805 está visual com Boeing da web, curta final da 10. Afirmativo, senhor. Ok, após o pouso do mesmo, alinhar e manter a 10. Alinhe e mantém após o pouso do web, o Gol no 805. O Zulu November é solo aos 29, autorizado, prosseguir parte 5. Identifique. 050 na base, identificou 4178. 3520, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 3, reporte estabilizado. 2013, 3520, vai reportar estabilizado, ILS. Objeto 5809, torre 1, no 8, decimal 6 dúzia. 18 6 dúzia, 5809. Torre, boa noite. Objeto 5809, no momento, passando o dono até o campo à vista. Ok, 5809 da web. Reporte passando externo, aguarde pista livre, Boeing da Gol ingressando para decolagem. O ajuste é padrão. O vento 40 graus com 3 nós. Positivo, reportará no externo, objeto 5809. Comente, pulou November. Objeto 5899, no solo aos 30. Libere a direita, mantendo minha escuta. Táxi autorizado para o pátio de cargas, via Alfa. E o parqueamento será no pátio de cargas, atente ao sinalizador. Teste na sua escuta, livrando a direita até o pátio de cargas, 5899. Alinhado e pronto, 1805. Gente, Gol 1805, autorizado a decolagem da 10, vento 060 graus, 4 nós. Autorizado a decolagem da 10, 1805. Salvador, Gol 1714 para pushback, estacionamento, posição 04. Webjet 5809, livre pouso 10, vento 40 graus, 3 nós. Livre pouso, Webjet 5809. Gol no 714, autorizado puxar acionar, chame para o táxi. Chamada para o táxi, Gol 714. Gol no 805, decolando aos 32, controle 198, boa viagem. 198, sempre, bom serviço, 805. 60, Azul 4148. Azul 4148, desça para 2000 pés, ajuste no 03, reduza para 1970 nós. 2013, 1970 nós, 4148. Gol 1805, boa noite, passando 3400 metros. 1805, boa noite, Spot 370, está sob vigilância. 370, 1805. Controle Salvador, boa noite, Web 6746, informação Charlie, está passando 200 para 160. 6746, boa noite, desça ao nível 06.